Na tarde do último sábado, por volta de 16 horas, uma visita surpresa à sexta SDP. O promotor de justiça, Tiago Lisboa Mendonça, da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Foz do Iguaçu, realizou uma visita de surpresa à carceragem da Delegacia de Polícia Civil. Nas celas, ele conversou com quase todos os presos e verificou em loco todas as falhas existentes na carceragem e pretende, nos próximos dias, noticiar à juíza que tome uma medida drástica para sanar o grande problema que assola a cadeia da delegacia, que tem superlotação de presos e condições impróprias para a salubridade dos mesmos. Quando da visita à carceragem, o promotor constatou que 58 presos, sendo uma mulher, aguardavam transferência para a cadeia pública Laudemir Neves. Para o delegado de plantão, Dr. Geraldo Evangelista, que acompanhou a visita do promotor, o representante do Ministério Público viu o problema e sensibilizou-se com a situação dos carcerários. E tudo indica que o problema da superlotação deverá ser sanado o mais rápido possível. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.